271, cópia? Siga 271. Recife autorizado, 390, via Peruísque 58. Decolagem no zero, curva esquerda, Puca, Caju. 119, decimal 8. Aciona 5134. 271, autorizado Recife 390, via Peruísque 58. Decola 10, esquerda, Puca, Caju, 198, 5134. Confirme apenas o nível? 390, autorizado. Estimativo, posição 5, chame pronto, puxa o acionamento. Certo, obrigado. 27 horas para sair do estacionamento. Ah, do Chame Tark. Certo, 271. Juliette Kilo, prossiga. Encontra-se parqueado no pátio 3, solicitando a reboque na ponte 5. Juliette Kilo, inicie o reboque. Observe que a aeronave da Gol vai fazer o pushback aí, liberando o portão 5. Então fique um pouco antes ali da entrada do pátio 1, ok? Não tem separação da aeronave. Beleza. Vou aguardar aqui na posição 10 do pátio 3, a esperar liberar o acesso para a ponte 5. Fica standby. Ono 5, a porta 320, Salvador. Ponto de espera via Índia, ajuste 1014, no ponto de espera 186. Via Índia 186, 271. Diz que o Juliette Kilo, observando o domicílio, está livre até o portão 5. Quilo 100. Estou na guarda aqui no visual, aqui, que ele vai. Ainda na frente aqui. Estou ciente, obrigado. Motor, então, 3265. Faça chegar equipamento, impossível entender a mensagem. Da 3601. Agora, alto claro, aguarde cópia com Goiás. Ok, está na Goiás, da 3601. Autorizada a linha de colar, custa 10, 160 graus, 629. Linha de cola na 0, Torre Wilson, Juliette Kilo. Parqueado, ponte 5. Grato. Bom dia. Bom dia. Bom 198, bom dia, obrigado, Golão 271. Controle Salvador, Gol 1271. Bom dia, Puca. Sai da Puca. Bom dia, Gol 1271, contato radar, sobre 390, na saída Puca, Aracaju. 390, Gol 1271, Puca, Aracaju. Drop 3001 no copy. Drop 3601 Congonhas autorizado no 360 via Pesulu no 6, decolagem no 0, direita da Euleda Bridge, após Bridge, Pesulu no 6 e após conforme a rota do plano. Controle 1 no 9 decimal 8, aciona 5144. 360 da Euleda Bridge, Pesulu 168. 98, 5, 1, 4, 4. Correto, 3601 no Champlain, puxa esse nome. 1271, chama Recife, 1245 até 2085. 2545, 2085, bom dia, obrigado, boa noite. Autorizado, chame táxi.